Sou a Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e eu vou trazer para vocês áudios do livro A Oração Fervente, da editora BV Books, inspirado no filme Quarto de Guerra, escrito por Priscilla Schiller. Vou fazer uma breve apresentação do livro. Isso significa guerra. Estratégia 1: sua paixão, restituir o que se perdeu. Estratégia 2: seu foco, lutar contra o inimigo real. Estratégia 3: sua identidade, lembrando quem você é. Estratégia 4: sua família, fortalecendo as vidas daqueles que você ama. Estratégia 5: seu passado, exterminar o reino da culpa, da vergonha e do arrependimento. Estratégia 6: seus medos, confrontar suas preocupações, afirmar o seu chamado. Estratégia 7: sua pureza, fortalecer as áreas mais vulneráveis. Estratégia 8: suas pressões, recuperar a paz, o descanso e o contentamento. Estratégia 9: suas mágoas, transformar a amargura em perdão. Estratégia 10: seus relacionamentos, unir em uma causa comum. Este livro não é apenas destinado a uma bela leitura, não é para curiosidade à mesa do café ou outros eventos semelhantes. Em vez disso, pense nele como equipamento de sobrevivência de alta qualidade, porque isso é uma guerra, a luta da sua vida. O inimigo muito real tem criado estratégias e conspirações contra você, visando atacá-la, apoderar-se de suas emoções, de sua mente, do seu marido, do seu futuro. Na verdade, ele está fazendo isso neste exato momento, aí mesmo onde você está sentada, exatamente onde você está. Mas eu digo que o reinado dele de terror termina aqui, termina agora. Ele pode continuar tentando, porém não terá mais vitória, porque tudo cai por terra quando começamos a orar. Aqui está o combustível que impulsiona tudo: a oração. Mas não se engane. Este inimigo procurará desanimá-la de fazer isso, dissuadi-la, desarmá-la, colocando em sua boca um gosto insípido pela oração. Ele quer ver você sem paixão, sem poder e sem oração, quieta. E como a oração é o mecanismo divinamente ordenado que leva você ao coração, ao poder e à vitória de Cristo, ele sabe que você vai ser derrotada se não orar. Cansada e sobrecarregada, avançando em passos minúsculos, porém recuando em grandes passos, tentando descobrir por que a esperança e o entusiasmo que você sente na igreja não a segue até as quatro paredes onde você vive. E se eu fosse o seu inimigo, isso é exatamente o que eu desejaria. Eu iria querer desvalorizar as armas mais potentes em seu arsenal. Eu criaria estratégias contra você, usando métodos cuidadosamente calculados para desorientá-la e derrotá-la. A seguir, a escritora traz algumas estratégias do inimigo contra a sua vida. Estratégia 1: contra a sua paixão. Ele procura tirar todo o seu desejo pela oração, diminuir o seu interesse pelas coisas espirituais e minimizar a potência das suas armas mais estratégicas. Efésios 6, 10 a 20. Estratégia 2: contra o seu foco. Ele se disfarça e manipula a sua perspectiva de modo que você acaba focando no culpado errado, dirigindo as suas armas para o inimigo errado. 2 Coríntios 11, 14. Estratégia 3: contra a sua identidade. Ele amplia suas inseguranças, levando a duvidar do que Deus diz sobre você e a desconsiderar o que ele tem lhe dado. Efésios 1, 17, 19. Estratégia 4: contra a sua família. Ele quer desintegrar a sua família, dividindo a sua casa, tornando-a caótica, agitada e infrutífera. Gênesis 3, de 1 a 7. Estratégia 5: contra a sua confiança. Ele constantemente a faz lembrar os erros do passado e as suas más escolhas, na esperança de convencê-la que você está sob o juízo de Deus e não sob o seu sangue. Apocalipse 12, 10. Estratégia 6, contra o seu chamado. Ele amplifica o medo, a preocupação, a ansiedade, até que elas se tornem as vozes mais altas em sua cabeça, fazendo com que você considere a aventura de seguir a Deus demasiadamente arriscada para tentar. Josué 14, 8. Estratégia 7, contra a sua pureza. Ele procura fazê-la cair na tentação de cometer certos pecados, convencendo-a de que você pode cometê-los sem arriscar más consequências, mas na verdade isso só irá aumentar a distância entre você e Deus. Isaías 59, 1 a 2. Estratégia 8, contra o seu descanso e contentamento. Ele procura sobrecarregar a sua vida e a sua agenda, empurrando-a para uma vida sob pressão, acima de seus limites, não tendo jamais a permissão para dizer não. Deuteronômio 5,15. Estratégia 9. Contra o seu coração. Ele usa todas as oportunidades para manter frescas em sua mente as velhas feridas, sabendo que a raiva, a mágoa, o rancor e a falta de perdão vão apenas conservar o dano. Hebreus 12,15. Estratégia 10. Contra os seus relacionamentos. Ele cria perturbações e desunião dentro do seu círculo de amigos e dentro da comunidade compartilhada do corpo de Cristo. 1 Timóteo 2, 8. E essa lista é constituída de apenas 10 categorias. 10 das categorias mais comuns utilizadas pelo inimigo contra a força da mulher de Deus. Você sabe o que é isso realmente? Imagina o diabo e seus demônios se vestindo para sair, mas não tendo um lugar para onde ir. Já está tudo terminado antes mesmo de começar. A única coisa que torna isso uma guerra é que ele se torna um prisioneiro de guerra. Satanás não é nada além de um impostor, tentando desesperadamente convencê-la de que ele é mais poderoso do que realmente é. Porque lembre-se, ele tem limitações, fronteiras que ele não pode atravessar. Não importa o quanto ele deseje ou quão arduamente tente. Por exemplo, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é onipresente. Ele não pode ler a sua mente. Somente Deus é onisciente. Ele é apenas um ilusionista, usando artifícios ardilosos para enganar e seduzir ao erro. Só Deus pode operar milagres inconfundíveis e perfeitos. E por último, mas não menos importante, o tempo dele está acabando, o nosso Deus é eterno. Assim, mesmo que ele tenha recebido permissão temporária para desenvolver estratégias e antagonizar, nós não precisamos orar a partir de uma posição de medo ou fraqueza em relação a ele. Muito pelo contrário. Você e eu, que estamos diante do Pai, através do poderoso nome de Jesus, podemos orar como santos vitoriosos de Deus que receberam o poder para ser. E podemos esperar prevalecer. Mas nós não podemos esperar sentir esse poder, a menos que sejamos firmes na adesão à batalha através da oração. Que o Senhor abençoe você, abençoe teu dia, abençoe as tuas orações a partir de agora e a gente continua no próximo áudio. Fique com Deus.